Papagayo Lima, Juliet Tango Zulu. Passou o voo 1094. Prossiga. Para cópia, Fortaleza. 121 decimal 9. Rojão 06, para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 95. Para a torre, 118.95, grande é. Torre, o pastor Ivan está na delta, está ajudando uma arma na... Gente. Torre, é o Rojão 06. Rojão 06, prossiga. Passou para o plantou, agora em questão da presente, monopolizada, direto para ela. Gente, mantenha o litoral, aguarde para seguir para o Graé. Está mantendo o litoral na sua escuta, monitorizado para o Graé, o Guardião Vermelho. Pastor 2-0, agiliza para a autoridade. Afirmativo, agiliza para a autoridade, pastor 2-0. E o ingresso é parte de Brando. Está paralisado, pastor 2-0. Sete 39, solo 05, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 219, agora 739. Torre, o Juliette Tango Zulu está próximo a externo, propõe cancelamento, uma base pela direita da 17. Juliette Tango Zulu é presente, segue para a 17, base pela direita, regras visuais ao 05, reporte base para a final. Passará de base para a final. Rojão 06, informa a aeronave, próximo ao externo, vai seguir para a 17 com base pela direita, está presente, está autorizado, direto para o Graer, reporte na curta final. Lembrando que já presente autorizado direto do Graer, reportará na curta final do agrupamento por 0 m. São 3198, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 095. Autorizado final do procedimento e ele é efetuado da pressão na 0, reposta estabilizada. 2000 no 095, reportará estável no ILS X-Ray, São 3198. São 3198, chame final Salvador, 119 decimal 35. 1935, São 3198. Rojão 06, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 015, reporte solo controlado no Graer. Confirme pro 06. Reporte solo controlado no Graer. Positivo, tá na final agora, reportará controlado no Graer. Para a final com o trem baixo checado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado, pista 90, 17, vento no 50 graus, 8 nós. Tango Zulu. Apatango Juliette ao Suíço e desça para 3.500 pés, mantendo as condições visuais, ajuste na zona no 5. Rumo 864, chame sinal Salvador, 119.35. 193, bom dia. Tento 119.35. Opa, 35 então. Sala 09, estacionar, frequência livre, boa. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o gol 1162, com a informação Kilo. 1162, bom dia, via chegada Mari, desça para o 050, ajuste no 0 no 5. Via Mari, 050 no 095, ajuste, derrubou 1162. Autorizar direto rodatória, Juliette, ao juiz. Gol 1162, autorizar direto e TAP. E TAP direto, gol 1162. Estou em Salvador, bom dia, estou 3198. 3198, reporte passando externo embaixo do lado. Porta no barradão, estão 3198. Espera pronto, boa tarde, gol 1094. Além da cola separada no 094? Afirmo. Agilize, autorizada em área, decolar, sistema 0, vento 60 graus, 89. Livre ingresso, além de decolar, sem parada, gol 1094. Quer só fui eficiente na prova da rotatória. Passou Simbra, baixo travado, tá 3198, visual granada, está ingressando. Gente, vento 150 graus, 89, informaria pista livre. Guarda, tá 3198. Azul 4082, bom dia, chegada a Mari, desça para o 060, ajuste na 015. 060, 10, 15, Azul 4082, na Mari. Voos autorizados, pistão no 0, são 3198. Quatro, chame um dois zero oito com voo. Dois zero oito, obrigado. Oito dois, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, azul quatro zero oito. Papatango Romeu, Tango Golf. Sinuto para posição coral, serviço radar encerrado, mantenha 0800, chame Léo, 120, decimal 1. Apatamos Juliette, Oscar Whisky, e assim condições visuais para o 9500 pés. Todo 1500, Juliette, Oscar Whisky. Controle de Salvador, 1094. 1094, contato radar, via saída MOM, submantenho 370. MOM 370, gol 1094. Cinco, bom dia, chegada Mari, desça até o 070. Ajuste 10 no 5. Chegada Mari para o 070. Corre gol 864, sinal da 10. 1864, vento 160 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista na vera. Delivery pause. Eu tô pequeno desviando direito, mas tá retornando esse aí ao perfil do procedimento, só pra livrar um cubo aqui. Sim, só faz desvios, vai Duna, gol no 162. Voando Duna então, o gol no 162. Seguir na descida, gol no 162. Gol no 162, essa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Pistão no 0, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2.000, no 0 no 5. Vai reportar estabilizado o X-Ray, pistão no 0, gol no 162. Gol no 162, chame final Salvador, 119.35. Final Salvador, 1935, bom dia, excelente. Controle gol 1094. 1094, prossiga. Já mantém ainda a sua escuta? Lima 5. Azul 4082, desça para o nível de voo 050. 050, azul 4082. Gol 9535, desça para o nível de voo 060. 060, 9535. 69, sobe. 69, vai tomar. Prisão no avião na linha e decola. Entra no 50 graus, 89. Azul 4082, chame final Salvador, 119.35. 119.35, azul 4082, boa. Voo 1094, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Q1, 2385, 1245, 1094. Voo 1094, frequência 126.85. Ok, 126.85 e 12545. Obrigado, bom trabalho. Gente, por favor. Bora, obrigado, tá 3191. Controle Salvador, bom dia, tá 3191, 1300, Israel Leta, não se escuta. São 3191, bom dia, contato radar, via saída da El, submantenha 340. Só manter o 340 via da El, tá 3191. Patão Juliette, Osco Whisky, reporte visual com campo. Whisky, já tá ligado, cara. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 118.95, para Patão Juliette, Osco Whisky. Chama a torre, obrigado, meu Deus. Vou passar o Juliette Oscar Whisky. Juliette Oscar Whisky, posta na vertical da rotatória. Você for solidário, está com o campo à vista da parede 17, pode aprovar a final? Você não entendi. Uhum. Não entendi o que você falou, repita. 3191, algum motivo voa pro de Leda? Autorizar direto Leda, são 3191. Direto Leda, obrigado, são 3191. Oi Salvador, muito bom dia, chegou no 62, estabilizado no X-Ray, pista no zero. Voo no 62, vento 130 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, não no zero, voo no 62. Oxanã 6200, chegada a Mari, desça para o 050, ajuste no 095. Desce para o 50.015, é o ajuste 6200. Voo 9535, chame final Salvador, 119.35. 9935, boa. Boa. Papa Romeo, Índia, November Alpha, mantenha o corredor Veracruz, Interlagos. Mantenha as condições visuais, no 1.500 pés, ajuste na altera 95. Eu vou atravessar isso. Final de 3 milhas, o Papa Tango direto ao seu. Esse é o curso, tudo autorizado, pista no 7. Vento no 5, 0 graus, 8 9. E ainda autorizado o pouso, o trem está bastante travado. Dois solos 25, filme 121, décima 9. 21, obrigado. Azul 4082. E azul 4082. Dentro 150 graus. Com 7 nós pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso no zero, azul 4082. Oscar Whiskey Solo 26, segue para qual parte? Gente. Bom, é bom dia, frequência livre do estacionamento. São 3191, no chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 135 agora, obrigado. Eu tenho 191. Por favor. Grato. Salvador, boa tarde, bom dia, voo 9535. Bom dia, voo 9535, vento 1950 graus com 8 nós. Aguarde, pista livre. Sede, aguardando pista livre. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Com 1015, desce para 2000, reportará estabilizado 6200. Salas 29, chame 121 decimal 9. 1219, azul 4, 9535, pista 10 livre, pouso autorizado. Livre, pouso na 10, 9535. Muito bom dia, o azul 420. Oi, Salvador, azul 4207. Bom dia, azul 4207, autorizado alinhar e manter pista na zero. Alinha, mantém o azul 4207, bom dia. 9035, solo 32, chame 121, décimo 9. Chama 219, Alivra, 9535. Autorizado decolagem, vento 1950 graus, 8 mais. Autorizado decolagem, azul 42, era 7. É 200. Chame a Torre de Salvador em 1-8, decimal 95. Dia November Alfa, chame a Torre de Salvador em 1-8, decimal 95. Bom dia, Xanar 6200. Bom dia, Xanar 6200, vento no 60 graus, 7 nós. Os autorizados, está 1-0. Recolta 4207, decolou os 34, sendo controle no 20, decimal, último voo. 208, boa. Índia November Alpha, intercept of 917, aguarde autorização para o voo. 917, aguarde autorização de November Alpha. Acione e chame para o táxi, meu foco trote limpa. Autorizado pela direita direto na Prodial. Autorizado, azul 4207. Direto é o 4207. Cruzado, está presente o meu Foxtrot Lima? Comprou a sul, vento 1 a 40 graus com 8 nós. Frate Lima decolou as 37, chama o controle, 1208, bom voo. 208 daqui a pouco, meu comando. 6200, solo as 37, 1-9, solo. Eu, Foxtrot Lima, prossiga visual, reporte visual Condina, Romeu, Foxtrot Lima. Afirmativo. Atingi 500, peça autorizado, vamos fazer 500 até a Condina. Vou ver o Foxtrot aqui. Condições visuais autorizado, Romeu Foxtrot Lima. Graças, meu comando. Estou em Salvador, estamos outra vez da RMA, o Indy 9 Bravo. Estou autorizado, pista no 7, em November Alpha. Vento no 50 graus, com 8 nós. Eu vou no 7, em November Alpha. Índia November Alto, se o solo for os 4-1, autorizado backtrack, seguir até o Mate 4, a estacionamento frequência livre, esgoto. Fox Trot Lima, frequência livre. É. Sul 4207, Chama Centro Recife, 133.25, alterne 133.95. 3325, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, o gol 55 ponto 00, pronto. Sim, autorizado em área de acordar pista no zero, ventando 40 graus, 8 nós. Autorizado, a linha de falar, pista no zero, com 55. Vem para o controle, recebemos clareza 2. O meu Foxtrot em Lima é o controle de retorno a Salvador? Ah, tem mais tudo, só está no personal. Tomar conhecimento de autorizado, está no transporte 01 aqui. 85 visuais, Salvador, o QNH permanece no 015, reporte no través do Parque de Pituaçu, Romeu, Foxtrot em Lima. Salvador, bom dia, Gondor 556, 1-3-300 para 360 da El Leda Irumina. Bom dia, Gondor 556, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, quando possível, Leda ou Irumina, Gondor 556. Ao cruzar 2000 é possível Leda, gol no 556. 2000 Leda, gol no 556, obrigado. Olá, papá, Mike Turete Romeu, prossiga sobrevoo na cidade de Salvador, confirme a região. Sobrevoo na cidade baixa, está com dois hotel Deu, Mike Turete Romeu, alocado 0145. Gente, Mike Turete Romeu, em Salvador, QNH no 015. Mike Turete Romeu. Parque do Pituaçu, Romeu, Foco Cidade Lima. Meu Foco Cidade Lima, chame em torno, no 8, decimal 95. 2 para 100 graus, meu comando, volta a ver. Salvador, papai Romeu, Romeu Fox Trote Lima. Passou através do parque do Pituaçu, a inserção é pouso direto na parte 5, EBTA, se autorizado. Romeu Fox Trote Lima, não, atraso bem informado, dá pra gente autorizar direto para 5. Vento 970 graus, 8 nós e fome no solo, comandante. Fome no solo, meu comando, grato. Siga. O senhor chama pronto para a decolagem. Salvador, um bom dia, Oceané 6255. Bom dia, Oceané 6255, sendo identificação dessa via, chegada Mari, ajuste 9095, aguarde o procedimento LS X-Ray, descida até o altitude 2000 e desconsidere as restrições em etapa. Desce direto para 2000 com 1015, alguma chance do Duna, senhor? Precisamos direto Duna. Em Duna intercepta o localizador e complete o final do procedimento. Direto Duna 2015, vai reportar estabilizado, muitíssimo obrigado, 6255. Decolagem até o meu Golf, vamos para o solo. Bruno 556, chame Recife agora na frequência 13325, alterna 13395. 3325-33-95, uma abordagem. Boa. Cidade Baixa, Mike Silêncio Mendes. Sente, após prosseguindo para o local para pouso, Mike Silêncio Mendes. Reportará o 7531, Mike Silêncio Mendes. Boa tarde, Ana 790, no 490 da 1-0. Boa 790, Timão? Apenas. Privado alinhar e manter, Ana 790. Ali manter, Ana 0, Ana 790. Seu 9104, bom dia, seu Nilmoda Eden, terça e mantenha 3000, ajuste 10014, via chegada Mari, aguarde procedimento LS X-Ray. Desconsidere as restrições na posição STAP, câncera 9104. Ok, vai desconsiderar a STAP, a restrição vai descer para 4014. 2014. É 3000. 3 meu Golfo, transfere controle, 1208, bom voo. Transfere controle, até o retorno, Golfo. Até o meu Golfo, na escuta? Na escuta, até o meu Golfo. Tchau, Portuga? Portuga. Ih! Portuga fala contigo, é o Vitor aqui, que mandou um abraço pra você, seu Daniel, lá do Campo de Marte. Opa, beleza? Valeu. Valeu, abraço. Controle, Alfa Romeo, até o meu Golf. Alfa Romeo Golf, prossiga para o setor da Pituba, na escuta para o regresso, até o Romeo Golf. Pegue 15 pés pelo litoral, informará no local sobrevoo, até o Romeo Golf. 208, obrigado. Controle tarde, Golo 790, meio 200, Foca Caju. Golo 790, contato na decolagem, submantendo 370, suba via. Saída Cuca, transição Aracaju. 370 via Foca Caju, 790. Na 6255, autorizado o final do procedimento LS, tráfego de asa rotativa baixa altitude na posição, próxima posição Duna, sem interferir na aproximação. Sim, tráfego a asa rotativa próxima Duna, não vai interferir, reportará estabilizando o X-Ray 210. Ótimo. Zero desvio esquerda para 035. Autorizado desvio, após desvio vou ir no rumo de Jamu. Sente, após desvio Jamu. Escuta para o regresso, Hotel Romeu Golf. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4076, Vectra 2110, Alcuno 90, bom dia, Lenin. Azul 4076, Sânio Moda Idente, esse mantém o nível 050. Via chegada a Mari, aguarde o procedimento LS X-Ray. Ajuste, confirma no 0 no passo. Ajuste 1014 no 0 no passo, descendo até o 050. No momento pode. Se necessário, solicitaremos a redução.